assunto a ser colocado aqui hoje é em busca de Deus. Existem várias formas, né, possíveis, e às vezes, algumas vezes outros que acham impossível, de buscar Deus. O que é a busca de Deus? Alguns, eles tentam buscar Deus através da religiosidade. Hoje a gente, quem quis escutar ou assistir na televisão, teve a oportunidade. Essas pessoas que vão nas procissões da Nossa Senhora dos Navegantes e tal, né? É porque eles tentam, de uma forma que eles acreditam, buscar Deus através da religiosidade, tendo fé em Nossa Senhora dos Navegantes. Outros, já, eles tentam reverenciar Iemanjá, que é uma orixá da Umbanda, que no catolicismo é representado pela Nossa Senhora dos Navegantes, e na Umbanda, pela Iemanjá. Seria a mesma pessoa, seria a mesma, seria, digamos assim, o mesmo ser espiritual. Então, cada um procura buscar Deus de uma forma ou de outra. Alguns tentam buscar Deus, talvez nem se lembrando de religião, ou de Iemanjá, ou de qualquer santo. Eles tentam procurar Deus, alcançar Deus, através das boas obras. Mas já tinha lá o Martinho Lutero, que criou lá a religião protestante, lá, ele já disse que a gente chega a Deus não pelas boas provas, pelas provas, ou por aquilo que a gente faz, mas sim pela fé. Então, existe uma quantidade bastante grande de maneiras de buscar Deus. Afinal das contas, lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? Eu encontrei, essa semana passada, não sei, uma revista. Naquela época eu fazia coleção. Aliás, há 30, 40 anos, alguma coisa sempre a gente tinha que colecionar. E eu fazia a coleção da revista Seleções. Essa aqui até é meio desmanchada, tanto que foi passada, né? E eu encontrei um artigo escrito lá, em busca de Deus. Esse artigo saiu nas Seleções de dezembro de 1985, há 30 anos atrás. O artigo, ele é tão atual, aquilo que está escrito aqui, escrito pelo escritor, ele é cientista político, era, porque ele faleceu, veio a desencarnar, ele era filósofo, ele era escritor, ele era um grande humanista, um tal de Alexander Solzhenitsyn. Ele escreveu um livro chamado de Arquipélago Gulag, na qual ele, lá na década de 70, lhe deu a oportunidade de ser escolhido o Prêmio Nobel de Literatura. Tamanha a envergadura da importância desse escritor, filósofo. Ele, naquela época lá, escrevia certas coisas que não agradavam muito os dirigentes e a sociedade, não tanto, mas o governo russo. Tanto que ele foi preso num dos arquipélagos, que eram aquelas prisões russas. Então, o dele era o Gulag, onde ele passava por muitas dificuldades, existiam tortura psicológica, que a tortura psicológica era a mais considerada preferível para essas pessoas que eram as cabeças pensantes da União Soviética na época. Quer dizer, nesses arquipélagos, principalmente nesse Gulag, arquipélago, o que é? São pequenas ilhas que não são ilhas. Eram lugares na Sibéria, extremamente frio, onde eles prendiam escritores, ativistas políticos, cabeças, enfim, pensantes, que tentavam, de repente, mudar a ideia ideológica da Revolução Russa. Ele ficou 11 anos preso, e nesse meio ele escreveu bastante coisa que ele só conseguiu editar depois, quando ele foi exilado nos Estados Unidos, onde ele viveu 20 anos, e nesse local, Estados Unidos, ele conseguiu editar, ele conseguiu, digamos, fazer o trabalho dele como escritor. Ele, no início, era extremamente ateu, concordava, sim, com o comunismo, com o marxismo, mas não vem essa ideia, não vem agora para ser colocada aqui. E ele, na Segunda Guerra Mundial, ele lutou, foi condecorado como capitão do exército russo, mas ele, durante toda a vida dele, ele percebeu que existiam muitas injustiças, inclusive a injustiça religiosa. Tanto que marca na vida dele um dia que ele era pequeno e que ele estava indo numa igreja, uma das únicas igrejas ainda de pé, numa cidade de Rostov, na qual existia lá uma equipe de uma liga dos militantes ateus, que obrigavam as pessoas a não frequentarem igrejas, ou qualquer que sejam os lugares onde existia uma concentração religiosa. Arrancaram a corrente, um símbolo que era a cruz de cristão que ele tinha. Então ele escreveu várias, ele editou 8 livros, ele escreveu vários artigos, ele leu, ele era uma pessoa extremamente intelectualizada, e ele coloca aqui num pequeno artigo a ideia dele sobre a questão de Deus. Muito interessante, e é atualizada, é extremamente atualizada. Faz 30 anos que ele colocou isso aqui nessa revista, e se a gente vai ver alguns pedaços aqui, alguns trechos, eu vou passar, tentar ler para vocês. Que alguns perguntavam para ele o porquê, afinal das contas, tanta coisa de ruim tinha acontecido na tal de Revolução Russa, que ceifou praticamente a vida de 60 milhões de compatriotas, né, de toda aquela União Soviética. Ele coloca aqui, entre aspas, os homens esqueceram Deus. Eis a razão de tudo isso ter acontecido. Ele não fala aqui só daquela tragédia, ele fala aqui de todas as tragédias de um planeta, de um mundo civilizado, entre aspas. As fraquezas da consciência humana, destituída de sua dimensão divina, destituída da ideia de Deus, foram um dos fatores decisivos em todos os grandes crimes desse século. Ele coloca do século XX, e se a gente vai trazer agora para o século XXI, não deixa de nada para trás. Tudo o que está acontecendo agora pode ser transferido para esse texto aqui. Ele coloca também uma outra ideia aqui. Todas as nações, todos os povos, todas as civilizações que tentaram o autoritarismo ou tentaram a ideia de criar governos governos extremistas, opressores, eles tiveram primeiro a grande ideia e o trabalho enorme de controlar a população, destituindo todo o sentimento religioso dessa população. Tu não consegue controlar um povo se tu não destituir, tu não tirar de dentro deles a ideia de Deus. Porque um governante, por mais totalitário, autoritário, ditatorial que ele seja, ele nunca vai conseguir competir com Deus. Dessa forma, eles tentam tirar a ideia de Deus, a ideia de religião. Uma outra coisa extremamente importante que ele coloca aqui, trazendo para hoje, com os acontecimentos globais, que não são lá de 85, são agora de 2015, 2016, fevereiro, para o fato de existirmos ou não, está em cada coração humano, individual, na sua preferência, especialmente pelo bem ou pelo mal. Ele quer dizer aqui que ainda o coração humano, a mente humana, tem a liberdade de seguir o bem ou seguir o mal. Existe aquela questão da liberdade. Mas que, ele coloca aqui depois, cada um segundo as suas obras. Ele não tinha conhecimento, ou talvez ele tivesse conhecimento, mas não se fala na obra dele, da vida dele. Ele nunca falou nada sobre espiritismo, sobre ocultismo, sobre espiritualismo. Apenas ele era um cientista político, um filósofo e um escritor. Ele coloca aqui: todas as tentativas de achar uma saída para a situação do mundo atual, que era lá em 85 e nós aqui também em 2016, são infrutíferas, diz ele, a menos que tornemos a dirigir a nossa consciência em contrição, isso é contrição, quer dizer, em arrependimento, não cometer mais erros, para o Criador de tudo, o Deus. A vida consiste não na procura do sucesso material, mas da busca de um meritório crescimento espiritual. Falado, isso aqui falando de Alexander Solzhenitsyn, um dos maiores escritores lá do século passado. Toda a nossa existência terrestre não é mais que uma fase transitória na evolução para algo mais elevado. O que é que o Espiritismo prega aqui? Que nós estamos aqui numa evolução, numa transição evolutiva, para buscarmos sempre, cada vez mais, algo mais elevado, um degrau na escala evolutiva. As leis materiais, sozinhas, não explicam a vida e nem lhe dão sentido. A vida material, quer dizer, as leis materiais que regem a matéria, não tem sentido nenhum se elas não explicam a lei da questão da espiritualidade. Para terminar aqui, ele coloca assim: os nossos continentes estão presos num turbilhão, mas é durante provas como essas que se manifestam os maiores dons do espírito humano. Mais uma vez vem aqui a lei do sofrimento. É no sofrimento, são nas grandes catástrofes, são nos grandes problemas que acontecem, sejam eles naturais ou sejam eles de ordem humana, provocada pelo ser humano, são nesses grandes momentos, nessas grandes turbulências em que se desenvolve dentro do ser humano aquilo que se chama de solidariedade. E o que é isso, solidariedade? Se não é nada mais, nada menos do que buscar Deus. Então, são várias formas de nós refletirmos a questão da busca de Deus. E essa forma, uma forma extremamente racional, uma forma bastante, eu diria até, lógica para ele, né? E esse cara, então, ele nasceu lá em dezembro de 1918, o Alexander, e ele veio a falecer, depois de conseguir novamente entrar na sua terra natal, a União Soviética, ele veio a desencarnar em agosto de 2008. Quer dizer, ele conseguiu aquilo que ele queria, voltar para a sua terra natal, porque ele queria morrer lá. Então, é um exemplo de poucas pessoas escutaram ou leram alguma coisa sobre esse autor aqui. Mas ele, da forma dele, ele nos dá aqui uma ideia de como é que se pode buscar Deus, através do conhecimento, através da evolução da nossa mente. Enfim, são várias as maneiras. Obrigado.